Na porta de Sodoma, Ló te espera. Dois anjos vêm, trazem esperança. Ele se curva com fé sincera. Entrem, senhores, nesta confiança. Mas a noite traz sombras de dor. A cidade clama, o pecado é maior. Ló te intercede com amor no olhar. Por favor, não deixem a maldade entrar. Ó Senhor, escuta nosso clamor. Salva-nos das trevas, dá-nos teu amor. Tua graça nos tira da perdição, nos guia à luz em nossa salvação. Os anjos falam, é tempo de partir. Tua família apressa te vem fugir. Destruição vem, não olhes para trás. Escapa da cidade, não te deixes ficar. Ló te hesita em meio ao temor, mas a mão divina traz calor. Foram puxados para fora da dor, enquanto a cidade é consumida em fervor. Ó Senhor, escuta nosso clamor. Salva-nos das trevas, dá-nos teu amor. Tua graça nos tira da perdição, nos guia à luz em nossa salvação. Não olhes para trás, não pares a andar, assim como a mulher que não soube esperar. Em sal se tornou um aviso a lembrar que a vida em ti é o nosso lar. Tua misericórdia, um farol a brilhar, nos dá força e paz pra continuar. Na montanha, Ló te filhas a chorar, sussurros de dor, um futuro a temer. Mas a promessa de Deus vai se firmar. Na caverna a vida ainda pode renascer. Embora a história tome um giro sombrio, o amor do Senhor nos mantém em desafio. Mesmo em meio à escuridão, a luz de Deus brilha em nosso coração. Ó Senhor, escuta nosso clamor. Salva-nos das trevas, dá-nos teu amor. Tua graça nos tira da perdição, nos guia à luz em nossa salvação. Na sombra de tua presença queremos habitar, na cidade celestial sempre te adorar. Ó Senhor, em ti confiamos, teu amor nos liberta. Sempre proclamamos.